vocês. Pé com pé? Pé com pé! Calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caí no pé d'água, enfiei o pé no lama, perdi um pé de apoio, agarrei no pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei fé. Sai do chão, tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé na cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé da água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio. Agarrei no pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra. Tudo em pé, tava tudo em pé de guerra. Voltando o pé, tendo de pé, sambando o pé, não tô mais pé, chegando o pé, tendo o pé, tendo o pé, passando o pé, voltando o pé, pichando o pé, pichando o pé, de olhar o pé, tendo o pé. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Não me leva pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. Meu!